está entrando no ar. Encontro com Ari Santos. Cheia a velha querência sair de lá muito novinho, de tabuleta ou focinho e a marca já descascada, ponta de cola parada, sinal de laço ao machinho. Dá licença, companheiro. A partir de agora, programa Encontro com Ari Santos. Direção-geral, Dr. Dirceu Fernandes, DJ Gaudério me assessorando por aqui. Prepare o teu chimarrão, que o meu já está preparado. Eu daqui, você de lá, vamos passar uns momentos agradáveis, juntito no mas, através das ondas amigas do rádio. E aí, parceiro? Vamos acarcar uma vaneira? Me dá licença? Vamos acarcando o chumbo grosso, que o fino da sua coceira. Abre a cordiona, gaiteiro. O melhor da música gaúcha no Encontro com Ari Santos. Arrepia, só de sentir o meu cheiro. Também domo na estica os malévios, os arqueiros. Passo todos no pescoço, não tirão de sarta osso pra enfrenar os candongueiros. Foi galevi da porreada, de campeiro e domador, parando em lombo de maula, de espora no sangrador. Foi galevi da porreada, de campeiro e domador, parando em lombo de maula, de espora no sangrador. Encontro com Ari Santos. É bem deste jeito que vou tirando o chapéu pra Deus. tudo que eu queria levar a vida cantando, esparramando alegria no lugar que eu vou passando, no balanço da vaneira, no tranco do meu gaitacho, eu faço saltar cavaco e mostrando a força do braço. De pago em pago, lá vai o Chiru do Sul, amadrinhando as estrelas debaixo do céu azul. Eu sou Gaudério, o povo sabe quem sou eu. Eu sempre me bem com a vida, tirando o chapéu pra Deus. De pago em pago, lá vai o Chiru do Sul, amadrinhando as estrelas debaixo do céu azul. Eu sou Gaudério, o povo sabe quem sou eu. Eu sempre me bem com a vida, tirando o chapéu pra Deus. Sempre dou graças a Deus pelo dom de ser cantador. A estrada é longa, nem sempre ela é florida, mas quem tem fé e esperança não tem batalha perdida. Nosso pai é generoso, cuida bem dos filhos seus. Sigo firme meu caminho, tirando o chapéu para Deus. De pago em pago, lá vai o Chiru do Sul, amadrinhando as estrelas debaixo do céu azul. Eu sou Gaudério, o povo sabe quem sou eu. Eu sempre me dei com a vida, tirando o chapéu pra Deus. De pago em pago, lá vai o Chiru do Sul, amadrinhando as estrelas debaixo do céu azul. Eu sou Gaudério, o povo sabe quem sou eu. Eu sempre dei bem com a vida, tirando o chapéu pra Deus. E assim vou levando a vida deste Chiru Gaudério. Tenho meus anjos da guarda que cuida deste Chiru. Não permita que eu caia no bico dos urubus. Eu sou um homem tranquilo neste dão que Deus me deu. Tô sempre de bem com a vida, tirando o chapéu pra Deus. De pago em pago, lá vai o Chiru do Sul, amadrinhando as estrelas debaixo do céu azul. Eu sou Gaudério, o povo sabe quem sou eu. Tô sempre de bem com a vida, tirando o chapéu pra Deus. De pago em pago, lá vai o Chiru do Sul, amadrinhando as estrelas debaixo do céu azul. Eu sou Gaudério, o povo sabe quem sou eu. Eu sempre de bem com a vida, tirando o chapéu pra Deus. Grupo Anunciação de Espora no Sangrador. Chiru do Sul, tirando o chapéu pra Deus, é pra quem sempre a gente deve tirar o chapéu. Você não larga um vento forte, às vezes, né? Bom demais, amigo que nos acompanha, e hoje estamos felizes por demais. Bom Sucesso FM nos Pagos do Paraná, aí Bom Sucesso do Sul. Grande abraço, companheiro Wilson, e a sua equipe de trabalho. Que alegria e que contentamento poder fazer parte dessa programação da Bom Sucesso FM. Por aí tem extraviado, Wilson, um amigo meu guitarreiro e que fabrica umas bombachas de primeira qualidade. Nome João Brás, apelido Sossego. Liga o rádio, velho, se quer me ouvir, abre a codiona que tem mais. O melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Tempo cantá-lo, eu canto porque me agrada neste meu timbre de galo. É verdade que alguns dizem que os tempos hoje são outros, que o campo é quase a cidade,

Se por acaso, sempre esquecendo que tem um 9 aí, por aí, meio solteiro. Se quiser falar no WhatsApp nosso, mandar uma notícia por aqui, é só ligar, é só mandar uma mensagem, é 069-9983-7746. Tamo junto aí, né, tchê? Proseando, né? Só mandando coisa boa, de repente demos um pulo na tua cidade, tomemos um chimarrão tupetudo, comemos uma carne gorda e acarquemos vaneira na boca da noite. Tá chegando mais cantador. O estado inteiro ouve. Encontro com Ari Santos. No coice da tropa grande, rumo a outros estados, o tropeiro no passado desbravou nosso rincão. Deixou marcas neste chão, costumes e descendências, e até hoje a querência cultiva esta tradição. Eu sei que os tempos são outros, a tropa hoje é erguida, mas quem gosta desta lida não se entrega companheiro. Em respeito aos pioneiros que nos deram esperança, vivo distância e instância, pois ainda sou tropeiro. Vamos, meu cavalo, vamos, vamos, meu companheiro. Teu destino é caminhar, e o meu destino é ser tropeiro. Vamos, meu cavalo, vamos, no compasso da espora. Tropeirinho está nas veias, saudades no peito mora. Eu sou tropeiro do século 21. Não tenho medo nenhum, tenho coragem e respeito. Não arreparem no meu jeito, por onde que eu passar, destino de cavalgar, eu trago dentro do meu peito. Por entre as orelhas do pingo eu vou bombeando o horizonte, e às vezes por um instante saudade matadeira parece bem com a poeira das patas do meu cavalo. Em pensamentos me calo, dou de casa e uma porteira, peço pouso ao patrão e descanso nos pelegos. No outro dia bem cedo eu sigo minha jornada. Não é longa minha estrada, nem de tempo trajetória, mas são dias de glória que eu vivo na cavalgada. Vamos, meu cavalo, vamos, vamos, meu companheiro. Teu destino é caminhar e o meu destino é ser tropeiro. Vamos, meu cavalo, vamos, no compasso da espora. Tropeirismo está nas veias, saudades no peito mora. Vivo em cima dos arreios, debaixo do meu chapéu. Ao Pai Velho lá do céu peço pra me proteger. Este meu jeito de ser eu quero que me compreenda. Minha tropa não é pra venda, é meu gosto e meu prazer. Eu me sinto soberano quando um pingo embuçado, pois a patas de cavalo batalhas foram vencidas. Ando de cabeça erguida, eu pingo mascando o freio. Vou andar em cima do arreio enquanto Deus me der vida. Aqui eu faço um apelo para a nova geração. A chama da tradição não pode ser apagada, é imortal, é sagrada. E um pedido eu vou fazer, jamais deixe morrer os costumes da cavalgada. Vamos, meu cavalo, vamos, vamos, meu companheiro. Teu destino é caminhar e o meu destino é ser tropeiro. Vamos, meu cavalo, vamos, no compasso da espora. Tropeirismo está nas veias, saudades no peito mora. Cultura Gaúcha, você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. Numa festa de campanha, na minha terra missioneira, quando rompe uma maneira num fandango de galpão, a pionada se emociona no floreio da cordiona, quando canta o coração, quando ronca esta cordiona, numa vaneira serena, reponta mágoas e penas nas notas de uma canção. Os versos são como prece que a liberdade floresce quando canta o coração. Minha cordiona chorona me acompanha a vida fora, mandando a tristeza embora, amansando a solidão, que até a saudade se acalma pra ouvir os versos da alma quando canta o coração. Se dança de pé trocado pra manter a tradição. A indiana campeia a volta e a alma chucra se solta quando canta o coração. No fole desta cordiona habitam notas campeiras, e esta gana missioneira faz aflorar a emoção. A noite fica pequena e uma festa vale a pena quando canta o coração. Minha cordona chorona me acompanha a vida fora, mandando a tristeza embora, amansando a solidão, que até a saudade se acalma pra ouvir os versos da alma quando canta o coração. Zé Moraes, que é dos Pagos do Paraná, eu ainda sou tropeiro. Marinês Siqueira, que canta bonito, uma barbaridade, quando canta o coração. Essa aí é meia pra machucar o coração da indiada. Alô, Santa Catarina! Aquele abraço pra vocês. Estamos aguardando, estamos chegando por aí também. Se esparramemos por este mundão de Deus, só botando marca bonitaças igual a essa. Simbora, gaiteiro! Cada dia que passa, parceiro, meu corpo velho me dá um sintoma. Resquícios de uma vida bruta, de tropiada, de esquila e de doma. O corcovo de bagual criado e manotaço de água redomona. E o cansaço que hoje me governa, o reumatismo me entrevando as pernas. É o passado que está vindo à tona. De tanto então me senti mal, com a doutora me fui consultar, que os meus nervos se foram pro saco, que se entrevo e não quer funcionar. E a minha veia me enche de golpe, me dá cãibra quando eu vou lidar. Se a doutora resolva meu drama, pois

tocava acordes bonitos de um violão. Você me abrigou de muitas noites frias, de sol ardente e de chuvarada. Muita enchina dona que serve a patrona, porque no meu rancho não faltava nada. Conforto total e rede na varanda, onde muita prenda acariciou meu rosto. E hoje me encontro distante de tudo, não tem outro jeito, choro de desgosto. Às vezes eu me deito para descansar, recordo do rancho, então perco o sono. Eu penso que fiz um papel de otário, não sou proprietário, já tenho outro dono. Eu qualquer dia vou pegar os trocos, vou sair faceiro numa madrugada. Vou bater na marca para o lado do sul, matar a saudade da companheirada. Eu quero rever todos os meus amigos e descansadito tomar um chimarrão. Vou fazer visita à velha propriedade, matar a saudade do meu coração. Velho milongueiro, cantador de bailanta, Ari Santos, velha morada, mas que tal? De vez em quando dão uma oportunidade, nós se atracamos aí valendo. Mas que coisa boa, hein, tchê? Vou aproveitar e mandar um abraço para a cidade de Apuí, do Amazonas, pro meu amigo Tamarino, grande campeiro, grande ginete e um dos melhores laçadores. Teve no rodeio da cabanha Recreio do CTG Tio Marquinho, nos pagos de Rondônia, mais precisamente em Ariquemes. Uma festa bonita, e a gente vai estar laçando. Ali me encontrei também com o Tonho Tchê, ele e os piá dele. E o Tonho Tchê tem uma vantagem, além de dançador, é laçador também. Mais um marca, velho. O melhor da música gaúcha no encontro com Ari Santos. Que essa letra sirva de conselho para muito homem que não tem calma, inclusive a mim mesmo. O João era um pobre rapaz. Certo dia uma moça ele viu. Gostou dela, ela gostou também. A igreja pra sempre se uniu. Com um mês de casado, João resolveu pelo mundo sair. Abraçado na esposa chorando, disse a ela: meu bem, vou partir. Meu amor, vou partir pelo mundo em busca de riqueza. Amo tanto esposa, não suporto viver na pobreza, sem poder atacar. Pobre esposa chorava profundo. Vai, meu bem, eu te espero. E o João saiu pelo mundo. O João mais soube dele. Muitos meses no mundo viajou. E na casa de um alemão, certo dia ele ali se empregou. Completou 20 anos de casa, com o patrão sem as contas acertar. Até os filhos do próprio patrão, trabalhando ajudou a criar. Hoje faz que eu deixei minha linda senhora. Meu patrão, faça as contas, que me pague, amanhã vou embora. 20 anos de vivência, a família chorava e o patrão. Vê se queres um conselho, ou então eu te pago, João. O João toda noite pensa. se aceitava o conselho ou dinheiro. Resolveu aceitar o conselho e ouviu seu patrão companheiro. O patrão deu um lote de gado e um cavalo encilhado também. O conselho tu pense três vezes se tiveres que matar alguém. Uma bolsa de ouro e prata ao João ele deu de presente. Pela estrada retornava o João, 20 anos ausente. Ao chegar na casinha, pela fresta da porta ele olhou. Viu a esposa já grisalha, viu que um padre o seu rosto beijou. O João seu revólver sacou, deu um soco, a porta foi ao chão. Quando ia apertar o gatilho, lembrou o conselho do patrão. Enquanto pensava três vezes, a esposa lhe reconheceu. Abraçada ao pescoço do João, chamou o padre que nada entendeu. Ô João, ao partir, não sabia que ela esperava um seu filho e pra padre. Este ano o mocinho estudava, a esposa abraçava, o marido contra o coração. Puxou o padre contra os dois, este padre é teu filho João. Saudoso Teixeirinha, pobre João. Voltamos em seguida. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Tá, quando falta, volta em seguida, não volta logo. Quer entrar em contato com a gente, entre através do nosso WhatsApp 069-9983-7746. Tem o WhatsApp do DJ Galderi, naquele aparelho novo dele, que vale o valor de um carro novo, o aparelho do DJ Galderi. É 069-9999-0577. Tem mais 9 aí. Vai se reclamar, coloque mais um 9. Não perca tempo. Não vai economizando, só não bote 10, só bote 9, que é o que dá certo, né? Hã? Hora de música, meu guri. A cultura gaúcha você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. A simplicidade do velho galpão crioulo, local de hospitalidade, foi feito de pau a pique, de coberto com

Lá em Sergipe eu já tive informação que ela foi vista passando em Aracaju. Passei Sergipe e me fui para Alagoas, na esperança de encontrar a linda China. Fiquei sabendo que ela teve Maceió, banhando o corpo naquelas praias divinas. No Pernambuco, Ceará e Piauí, na Paraíba, também Rio Grande do Norte. Todo o roteiro que ela fez eu fiz também, não encontrei o meu amor, não tive sorte. Todo o roteiro que ela fez eu fiz também, não encontrei o meu amor, não tive sorte. No Maranhão, no Pará e no Amapá, lhe procurei, ela já havia passado. Fui a Manaus, Campo Grande e Cuiabá, me resolvi a percorrer outros estados. Fui a Rondônia, fui ao Acre e a Roraima, em Boa Vista fui informado que ela, com passaporte, estava no aeroporto, tomando voo em direção à Venezuela. Me resolvi, eu vou encontrar essa gaúcha, preciso dela para mim viver feliz. Nem que eu tenha que arranjar um passaporte e me cambiar também para outro país. Nem que eu tenha que arranjar um passaporte e me cambiar também para outro país. Alô, Goiânia, estado de Goiás. Alô, Palmas, Tocantins. E alô, Brasília, Distrito Federal. Se encontra a gaúcha fujona, reponte pra cá, que eu tamo tapado de saudade. Os Belias, Fandango Gaúcho, Ari Santos, gaúcha fujona. Prazer e um contentamento estar junto de vocês, levando a nossa música e nossa mensagem. Neste mesmo horário, nessa mesma emissora, tu tem encontro marcado com o programa Encontro com o Santos. Me queira bem, que não custa nada. Buenas e me vou. Um abraço do tamanho da nossa amizade, parceiro. O estado inteiro ouve Encontro com o Santos. Eu já nasci camponês e nas lides da roça é que eu fui criado. Assim cresci aprendendo plantar a terra, lidar com o gado. No serviço enfrentei o rigor e não tive tempo de ter estudado. De escola eu sei quase nada, mas aqui no campo eu já sou diplomado. De escola eu sei quase nada, mas aqui no campo eu já sou diplomado. Construindo aos poucos um bom lugar pra gente viver. Das coisas boas da vida que o nosso interior tem pra oferecer. Conquistei um espaço que é meu, cultura, trabalho, esporte e lazer. Aqui outro mundo acontece e a vida floresce de encanto e prazer. Aqui outro mundo acontece e a vida floresce de encanto e prazer. A gente colhe de tudo. Tem porco na encerra e bois no potreiro. Milho, arroz e feijão de semente crioula pro ano inteiro. Galinhada e peixe no açude, vendendo na feira se ganha dinheiro. Pra honrar compromissos que temos e alimentar o povo brasileiro. Pra honrar compromissos que temos e alimentar o povo brasileiro. Sou camponês e trabalho cuidando da terra com zelo e guarida. Eu canto e não uso um veneno, fugi do sistema, fui buscar saída. A natureza agradece em ver minha luta comprometida. Eu sonho ver toda essa gente feliz e consciente, sorrindo pra vida. Eu sonho ver toda essa gente feliz e consciente, sorrindo pra vida. Você acabou de ouvir Encontro com Ari Santos.